que permitiu tanto sofrer e até a dor. Mas volto, pois descobri que me ama e quer me dar seu conforto e paz. Me explicou que lá no céu o pranto, a morte, a dor terão fim. Se sozinho você agora está, sem alguém pra te ouvir, pra te abraçar, não chore mais, não chore mais. Sua dor lá no céu terá fim, toda lágrima então enxugarei, não chore mais. Tudo bem.